Então estamos começando mais um UltraCast. Eu sou o Nanotícias e aqui discutindo roboticamente estão... Guilherme, Vegeta. Primeira pergunta já pra gente esquentar realmente, como o Guilherme estava comentando. Robôs são um tema relativamente novo dentro das obras, né? Não são temas tão antigos quanto dragões, estou certo? Cara, deve ser assim. É claro que muito provavelmente, se formos pesquisar, a gente pode encontrar algum escrito do século XVII que tem robôs movidos a vapor, sabe? Mas, no geral, eu acho que o conceito de autômato é bem recente, né? Se você for forçar muito a barra, você pode pensar na mitologia hebraica, né? Que é o golem, né? Que era, tipo, mas era uma coisa mais mágica do que científica, né? E também o, se eu não me engano, na mitologia grega, o chamado Talos, que era um gigante de bronze. Eu acho que, inclusive, faz parte desse mito do Talos, né? É que ele era um... Ele entendia as coisas muito literalmente, sabe? Você, tipo, mandava ele fazer uma coisa e ele obedecia exatamente aquilo, sabe? Não interpretava as coisas. Assim, Mas uma coisa interessante, principalmente na questão do golem. Quando se fala do golem, geralmente pega-se alguma criatura praticamente descerebrada, não é isso? Ele é simplesmente um servo que faz as coisas sem nem pensar. E, geralmente, quando fala de robô, a discussão foi crescendo de tal forma que, hoje em dia, a discussão é o contrário. Os robôs pensando, né? Então, é um caminho contrário que foi crescendo aí, né? Falando sobre mídia, robôs em geral, nesses poucos anos que nós temos contato com os robôs, Vegeta, se você pegar as suas referências, que robôs você acha interessante? Cara, o Exterminador do Futuro. O T-800. O T-1000 também, né? Porque ele é de metal líquido. É muito bizarro. Foi a primeira vez que eu imaginei que eu vi alguma coisa assim na minha vida foi o T-1000. Pois é. Porque eu morri de medo. Se você for pensar, quem é o T-1000, na verdade? Cara, ele é a maldade em forma de robô. Não, porque, olha só. Ele é o quê? Ele tem que... Tem algum daqueles nanorobôs central que conduz o pensamento dele? Porque se você, falando assim, você dividisse o T-1000 ao meio, ele poderia virar dois T-1000s, olha só. T-1000s. T-1000s. Pequenininhos? Então, é essa a pergunta. O exército, não, por que, que ele não trabalhou de derretido o tempo todo? Ele ficava ali como se fosse uma poça d'água, aí eles pisavam em cima e pegavam o menino. Não, o menino estava dormindo, olha só, esse aqui é a melhor forma. O menino está dormindo, ele se infiltra pelas narinas e pela boca do menino, o menino morre sufocado, ele sai e vai embora. T-800, T-1000, mais alguma coisa? Que eu ver o céu, né? Eu falei que eu ia falar do céu. Que o céu, ele... Explica o céu, como que funciona? Cara, o céu, ele... Porque é um... Eu não entendi ele como robô até mais ou menos 15 minutos atrás. Pois é, muita gente pensa assim, e eu não sei se eu tô certo, não. Tá, mas certo, ele... Pois é, cara, porque ele é um guerreiro genético, né? Ele tem a regeneração do Piccolo, aí ele tem as técnicas do Goku e tem as células do Vegeta também. Ele tem as células do Freeza, ele é a combinação de todo mundo. E ele é artificial, e ele não é um humano. Então, pra mim, ele é um robô, entendeu? E tem mais coisas que, assim, ele parece quase como se fosse, não só, tipo, sei lá, fez um clone absorvendo características de cada um dos guerreiros que ele pegou as células. Não, ele parece ser uma quimera, tipo... Ele tem um grupo de células do céu, um grupo de células, sei lá, mas quem sabe? Uhum. Tipo, ele é quase fosse uma quimera. E tem mais um ponto, é que ele se integra com sistemas robóticos. Tanto que ele absorve lá os outros robôs. Pode crer. Só que então, tem um detalhe aí pra gente discutir, então. É, a tradução brasileira, foda-se, né? Porque é um anime, né, cara? De porrada. Então, dane-se. Mas aqueles ali, número 18, 17 e 18, não são androides. Eles são ciborgues, né? O que não deixa de ter partes mecânicas. Então, sim, o céu ele consegue absorver partes mecânicas. Mas o que ele estava interessado nos ciborgues, né? Ele estava interessado nas partes mecânicas ou nas partes biológicas dele? Cara... Porque a minha impressão era as partes... Ele estava interessado, nos geradores de energia deles ou alguma coisa. É, eu não lembro também. Mas é alguma coisa assim. Agora, é tão bizarro que depois que ele chega na forma perfeita e leva um cacete do Gohan, ele cospe os androides, cara, de volta inteiros. Muito bizarro, cara. Muito bizarro. Ele cospe. Estilo Lobo Mal. Estilo Lobo Mal. É, exatamente. Ele cospe, ele vomita, né? Tipo. É. Mas, Mas o mais engraçado é que ele devia ter um espaço extradimensional dentro dele, né? Porque, tipo... Não é? Ele não é tão grande assim pra ter não, um monte então, de você gente, entendeu? Né? Ele transforma o cara em energia e depois ele destransforma. Tipo, foda-se a física, né? Vai pra puta que pariu, filho. Caramba, ele não precisava de ter um robô pra poder dominar o mundo. Comercialmente, se você usasse a tecnologia dele, você poderia dominar o mundo. Pois é. Exatamente. Você dominava o mundo economicamente e todo mundo ia gostar de você. Sim! Ele poderia ser o novo Google, ser o Google genético aí, o Google robótico. Caramba! E olha só que daqui a pouco o Google vai lançar algum projeto, hein? Google Cell. Google Cell. Um robô que eu acho muito legal no sentido de design, né? No Ghost in the Shell, aquelas aranhas tanques, sabe? Porque, pra mim, pensando assim, em modelo de robô de combate, pra mim aquilo seria ideal. Porque tipo, é um maldito tanque, né? A gente sabe que tanques são eficientes em batalha. Só que ao invés de usar aquelas esteiras, né, eles têm quatro pernas, sei lá, mecânicas, hidráulicas, sei lá. Tipo, então isso pra mim numa batalha seria extremamente terrível, velho. Porque é um robô que pode, sei lá, sair escalando, subindo em prédio, sei lá, pulando, mas sei lá, fazendo sei lá mais o quê, e soltando foguete e tiro de canhão na sua cara, sabe? Então, assim, acho robôs extremamente maneiros. E pensando ainda em robôs que é robô, que ninguém descobre que é robô, são aqueles robôs que aparecem no final de AI, né, inteligência artificial. Eles têm aquelas caras... São ETs, né? Eles têm aquelas caras iluminadas que parecem estrelas e tudo mais, e todo mundo acha que é ET, né? Aqueles corpos magrecelos, assim. Porque, olha o que aqueles robôs fizeram. Eles conseguiram, de alguma forma, extrair da própria, sei lá, da própria realidade informações passadas. Tipo, eles conseguiam recriar seres humanos, mesmo sem ter nenhuma, sei lá, nenhum material genético ou coisa parecida, simplesmente acessando como se conseguisse acessar o código-fonte do universo. E isso é muito tenso, velho. Tipo, os caras tipo, não temos humanos aqui, mas a gente pode acessar a memória do universo e recriar humanos. Cara, tipo, do universo, do desenvolvimento tecnológico. Cara, do universo realmente é impossível. Mas já parou a pensar? Claro que assim, seria uma capacidade de processamento inimaginável. Mas se você pegar as informações de tudo que aconteceu com o lugar e ficar contando as causas e retornando cada vez mais as causas, você consegue determinar tudo isso, não? Não. Eu viajei. Então. Cara, tá pensando assim. É a mesma coisa que dizer que se você souber todas as ações que eu fiz no passado, sei lá, e supõe que tiver também, se tiver todas as informações lá do meu DNA, sei lá mais o quê, você conseguiria fazer um clone meu e me programar com todas as minhas ações, e esse daí seria eu. Eu pensei assim, não necessariamente, porque, sei lá, copiar uma pessoa seria assim, simplesmente, eu copio, eu faço um clone dessa pessoa, eu programo ela com todas as memórias dela. Isso quer dizer que essa pessoa é a mesma pessoa que a pessoa original? Agiria da mesma maneira, nas mesmas situações? Eu não acho que seria... Tipo, é puramente especulativo, né? Mas eu acho que é um pouquinho mais complicado. Enfim, né? Então, temos robôs-aranhas, robôs que parecem ETs. E, cara, é um que eu vi recentemente que não se classifica estritamente como robô. Eu tô vendo uma história em quadrinhos, chamada Oku. Que é Oku, seria um ronin, né? Tipo, passado num mundo de fantasia semelhante ao Japão. Nesse mundo, eles têm os chamados bunrakus. Que são, assim, tipo armaduras gigantes que são controladas por dentro como se fossem marionetes. Que é muito bacana, é quase como se fosse um mecha, daqueles mechas, né? Tipo MechWarrior, ou Gundam, sei lá mais o que lá. Só que controlado com o cara dentro puxando as cordas dele, sabe? Eu achei muito bacana. Tipo, totalmente inipraticável, porque é uma coisa puramente mecânica, mas assim, muito maneiro. Tipo, um samurai robótico gigante dando porrada. Já jogou Mega Man X1? Sim. Eu, cara, isso é um defeito meu na minha vida. Nunca joguei Mega Man, não. Você jogou Mega Man X1? Não, eu já peguguei assim, tipo, no emulador, aí joguei um pouquinho, é tipo, né. Mas eu vi o desenho, cara. Sério, mas eu era fã do desenho. Só que o desenho era do Mega Man, né? Sim, sim. O Mega Man X é no futuro, é dele que eu tô falando. Ah, eu acho que eu gostava muito do Mega Man, porque era sábado de manhã, e isso significava que eu não tinha que ir pra escola por aquele dia e pelo próximo. Então, era comemoração assistir Mega Man. Eu gostava de Mega Man porque isso significava também que ia passar Street Fighter logo depois. Puta que pariu. Pode escrever, cara. Qual que era o Street Fighter? Era o Street Fighter Victory ou aquele... Ou aquele... Existe outro? Aquele... Não, tinha o Victory, que era o japonês, e tinha um que era americano. Não, é o que tava... O Ryu só tava Hadouken de 3 episódios. Ah, sim. Esse aí era o bom. Que era o Victory. Esse era o bom. O que esse o cara demora 3 episódios num frame era o bom. Pior que era bom mesmo. Cara, mas... Falando de Street Fighter, me lembrou, no Mortal Kombat, o Sector... Cara, né, o Sector é o amarelo, é isso? É isso? Não, Cyrex é o amarelo. Sector é o vermelho. Cyrex é o Sub-Zero? Eu fiquei curioso esses dias, eu vi alguma coisa falando sobre isso. Cyrex é Sub-Zero? Em que sentido, cara? O Sub-Zero morto. Ah, pode escrever, tinha uma história dessa, né? A natureza do poder dos dois é parecida, né? Que é paralisar e tal. Não, pior que não. Não, depois o Mortal Kombat, pelo menos Mortal Kombat o 9 desmente isso. Porque o Mortal Kombat 9 você tem jeito de jogar tanto como Sector quanto os Aires como seres humanos. Olha só. Ah, e tem jeito de jogar com Sub-Zero como robô. Ah, legal. Isso é apelação, tem né? Tem robô Sub-Zero também. Mas voltando pro Mega Man. Sem ser do desenho, o Mega Man X1. No Mega Man X1 ele se passa no futuro. E os humanos, eles praticamente perderam a briga e precisam de robôs pra ajudar. Tem alguns humanos, só que eles são minoria. Pelo que eu me lembro, mais ou menos é isso. Ou só existem robôs. Mas enfim, não, os humanos não são mais importantes pra história. Existem robôs que lutam contra outros robôs. História simples. E em determinado momento... que você tá jogando no X1, você vai pra uma fase do gelo. E aí, você é um robô, que você é o Mega Man X1, né? Mega Man X, desculpa. E aí, você monta num outro robô e pilota ele pra poder passar de uma determinada parte da fase. Então, olha só que coisa show de bola. Você é um robô pilotando um robô. Mas pra você ver, a história do Mega Man X é muito semelhante à história de Matrix, né? Porque é robôs lutando contra robôs. Matrix é da mesma maneira. É robôs lutando contra robôs. Os humanos lá estão só de bobeira. Eles não vestem aquela armadura MacWarrior no terceiro filme? Também? Sim, também vestem. Mas eu tô falando tipo, que os humanos, eles estão obedecendo, eles estão lutando contra os robôs, obedecendo as instruções de outros robôs. É isso que eu tô falando. Tipo, a luta de Matrix não é robôs versus a humanidade. É robôs versus outros robôs. A humanidade tá lá de capanga dos robôs, sabe? Porque eu... Estão roubando a fonte de energia, né? Os humanos são o petróleo do futuro. Exato. Então, eu só quero avisar é uma bela bacia, né, cara? A Ásia. É cheio de... A China, né? Um robô que eu fiquei pensando, a gente até conversou já alguma vez sobre isso. O robô, por exemplo, do Almost Human, eu continuo sem ter visto. Mas... Eu vejo os comerciais que passam e tudo, né? Eu vejo as capas e tudo. E assim, a história é um humano e um robô, mas sempre tem. É uma dupla de policiais diferentes, né? Que isso vai mudando de acordo com o tempo. No Máquina Mortífera era um branco e um preto. Um afrodescendente, desculpa. Agora tem que me dizer, qual dos dois é o ser humano e qual dos dois é o robô? Não, vai passando longo tempo. Aí depois de um tempo começou a ser um homem e uma mulher. Porque você não podia falar que um negro e um branco eram pessoas diferentes, né? Então começou a ter um homem e uma mulher. Só que também ficou uma coisa, uma política estranha, um homem e uma mulher. Apesar que eles gostam de destacar o fato da mulher ser uma pessoa mais delicada e mais sensível, ou geralmente a mulher ser um pouco mais bruta para poder chocar um pouco, e o homem ser uma pessoa mais sensível, por aí vai. Não, o Mostinho é a mesma coisa, só que é um humano e um robô. Não é isso? Uhum. E o robô é o negro. Mas ele é uma pessoa, ou é um robô, que é uma pessoa, que é melhor do que o outro, que é humano, que é o médico do Star Trek. Exato. E que também é o carinha do Doom, que também é o Juiz Dredd. Eu não vi o Juiz Dredd ainda, cara. E também é o Elmer, do Senhor dos Anéis. Também é quem? O Elmer, do Senhor dos Anéis, dos Cavaleiros. Ah, por um sim, instante, sim, tinha sim, falado sim. que era o Elmo do Vila Sésamo, sei lá. Quando fala de robô, acredito que o nome tem que ser citado. É, e esse nome é Isaac Asimov. O Isaac Asimov, acho que ele que mais pensou realmente nessa questão de como funcionam os robôs, como funcionaria a sociedade com a presença massiva de robôs. E aí vem já a discussão, que acho que é uma discussão boa para a gente poder fazer aqui, que é a discussão sobre as leis da robótica. Tá. É, as três leis que foram apresentadas lá no conto dele, lá de 1942. Um robô não pode machucar um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano se machuque. Segunda, um robô deve obedecer às ordens dadas por um ser humano, exceto quando essas ordens entram em conflito com a primeira lei. E três, um robô deve proteger a sua própria existência, desde que essa proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda leis. Quando tem as três leis, geralmente não tem nenhum problema nas histórias do Asimov, principalmente nas que eu li, pelo menos. O problema começa porque em determinadas situações, o robô que tem o cérebro positrônico, que é o robô de Asimov, ele não pode ter todas as leis. E aí, por consequência disso, eles acabam retirando uma lei ou uma parte de alguma lei. E isso acaba criando um problema, quando algum desses robôs está submetido a uma situação normal. Então, por exemplo, vamos imaginar um caso aqui, para não falar de nenhuma história específica do Asimov, fica aí a curiosidade para o pessoal ler. Vamos pegar aqui, por exemplo, um robô que trabalhasse como policial. Um robô que trabalha como policial, ele não pode não machucar um ser humano se esse ser humano que ele tem que machucar estiver machucando um outro ser humano. Entendeu? Então tem que ter uma pessoa específica que vai dar ordem para aquele robô, e aquele robô vai obedecer aquela ordem apesar de estar machucando alguém. O robô se torna uma ferramenta para a polícia. Uhum. Então, um robô desse, se fugir do controle, então ele não vai ter a primeira lei, ele pode ferir um ser humano. Se ele estiver numa outra ocasião onde ele não deveria estar sendo utilizado, isso pode criar um problema. É geralmente isso que é a discussão de Asimov, muitas vezes toca na questão realmente de moralidade, esse tipo de coisa, que é um ponto interessante. E como eu falei, Asimov ele pega muito isso, a questão do inteligência artificial, às vezes, mas também questão do robô e a relação do robô com seres humanos e uma sociedade robótica. Tem mais algum exemplo bacana aí de três leis da robótica, dos robôs de cérebro positrônico, de Asimov, Guilherme? Os puristas vão me buscar, porque eu tô lembrando só do filme com o Will Smith. Olha só. Pô, eu gosto desse filme, eu gosto. Mas, enfim. Porque, por mais que o pessoal que gosta de Asimov certamente deve odiar o filme, ele faz um ponto relevante, que está relacionado com a lei zerogésima da robótica que o... A zerésima. Que o Asimov postula depois em algum dos contos dele. Né? Por exemplo, a primeira lei indica que um robô não pode machucar um ser humano ou, por inação, permitir que outro ser humano seja machucado. Um robô suficientemente avançado, isso acho que entra no ponto crucial ali, e pode chegar à conclusão de que a humanidade em si se machuca mais, ou seja, se mata mais do que se mataria se ela tivesse sob o controle de robôs. Então, acha que aí já tem uma falha na primeira lei logo de cara. Porque aí, a máquina, não dominando a humanidade, ela sairia por inação, permitindo que seres humanos sejam machucados. Então é... Que foda. Esse é um ponto interessante. Esse é um ponto interessante. Por quê? Porque a própria questão do que é um robô. Porque esses robôs do Asimov, eles são essencialmente... seriam sociopatas, psicopatas, alguma coisa assim. Eles são perfeitamente capazes de captar conceitos humanos, como por exemplo, conceito de morte, conceito de machucar, eles são capazes de entender esses conceitos, mas eles não têm nenhuma relação emocional com esses conceitos, sabe? Por que que a gente... É aquela questão assim, por que que nós não pegamos todas as pessoas que estão ou desempregadas, ou com fome, ou em estado de miséria, ou que são criminosos, e pegamos eles todos e matamos todos eles e usamos os corpos para adubar os campos, sabe? Por que a gente não faz isso? Basicamente porque a gente acha que seria cruel demais. Seria inumano, seria desumano. Uma máquina não teria essa trava. Então, eu acho que esse é o problema principal que me parece, assim, quando você está falando das histórias do Asimov, que é como você estipula leis para um ser que é tão inteligente quanto o ser humano, mas só que não tem nenhuma emoção, para que esses seres não ajam de maneira contrária à cultura ou à emoção de seres humanos, sabe? Acho que esse é o problema principal das leis da robótica. É quase como se fosse assim, vou inventar leis bem simples, bem autocontidas e bem elegantes, que substituam decência humana, por assim dizer. Acho que é isso que eu estou tentando indicar aqui. Tanto que no filme, a solução dele foi uma solução bem... A solução foi bem idiota, por assim dizer. Porque a solução foi criar um robô que não era obrigado a obedecer às leis, sabe? Tipo, isso não quer dizer nada, tá? Não é obrigado a obedecer às leis, mas vai obedecer que leis, sabe? Então o problema principal, assim, das leis da robótica é que ela depende muito da compreensão, de conceito, sabe? A pessoa tem que ter conceito do que é ferir a humanidade, sabe? Ferir um ser humano, sabe? Se ela tem se ela não tem esse conceito, ou se esse conceito é passível de mudar, daí sim, ele pode ser que incorra em erros. Porque, por exemplo, dependendo do conceito do que ele considera como sendo machucar um ser humano, machucar um ser humano poderia incluir privá-lo de liberdade. Se incluir liberdade um ser humano o equivalente a machucá-lo, aí a lei serve, sabe? Essa coisa tipo, daí a máquina nunca vai dominar um ser humano. Porque a conceito de machucar inclui aprisioná-lo, sabe? Então, tipo, são esses pontos, assim, que são mais fascinantes do ponto de vista de ética das leis da robótica, porque é quase uma maneira de codificar a moral, sabe? Codificar o comportamento. Seria extremamente interessante aplicando isso à nossa realidade. Imagina se um programa que você usa, um software, que teoricamente, assim, poderia ter uma inteligência artificial, ele tivesse assim, tipo, esse tipo de regras. Tipo, um ser humano vai usar um software de uma maneira que possa ser considerada não ética. Daí o próprio programa fala, eu não quero fazer isso porque vai brincar com as outras pessoas. Já pensou, o programa é pirata e ele, não, eu não vou abrir não. Não, não vou apagou. Exatamente. Pirata fazia, o programa, ao invés de abrir, só abre uma janela assim, falando assim, por que você não me comprou? Eu não sou tão cara assim. O problema é que você vai querer deletar o programa, ele vai falar assim, não, tem que proteger minha existência, ele vai tentar fugir para outro lugar do computador. Vegeta, você tinha uma pergunta para fazer, diga. Sim, eu tinha sim. Vocês já assistiram Fullmetal Alchemist? Ou pelo menos sabem do que se trata? Sim. Sim. Não assisti tudo, mas já assisti. Então, é que tem lá o Edward Eric e o Alphonse Eric, né, que são os irmãos. E o Edward, ele tem um braço de metal e uma perna de metal devido lá, enfim, à história do anime. E o irmão dele teve a alma selada na armadura. Uhum. Ele é um ciborgue ou ele é um robô? Essa é a minha... Minha questão. É uma boa pergunta. Cara, é o tipo... Existe uma pergunta filosófica que é assim. Imagina que você pode substituir parte do seu cérebro por um circuito eletrônico e manter exatamente as mesmas funções. Tipo, tá, você substitui lá uma parte, daí fica parte do seu cérebro e continua sendo, tipo, uma parte eletrônica lá, mas você continua funcionando normalmente. Daí você vai substituir uma outra parte. E depois outra parte. E depois outra parte. Até que o seu cérebro seja inteiramente eletrônico. Mas ainda funcionando da mesma maneira do que funcionava anteriormente. Daí isso aí quer dizer que o cara é um robô ou que um cara é um ser humano? Sim, é uma pergunta difícil. Mas é porque lá no Fullmetal a gente tem certeza que a alma existe, né? Nessa pergunta filosófica a gente não tem essa questão aí. É isso que tá, né? porque a definição de ciborgue é que é o cara que tem partes tanto quanto orgânicas quanto robóticas, né? Se você for muito, mas muito assim, ao pé da letra das coisas, o Alphonse, ele é um ciborgue não por causa dele ter a alma dele, mas é porque ele tem um selo de sangue dentro dele. Puta merda, selo de sangue orgânico. Caramba. Mas algum dia a gente volta a falar de ficção científica ainda, temos a viagem no tempo agora pra comentar. Tem o nosso Twitter, o nosso Google+, porque Facebook é coisa de caído, porque o Facebook está morrendo, segundo as estatísticas de agora. Mas ainda tá lá, se você quiser. A nossa página continua lá. Morra junto conosco. Morra curtindo a nossa página. Então, até mais. Falou.